passar. Agora vai! Mole, mole, vai! Desce, desce, oi! Sobe, sobe, dá três pulinhos pra trás. Que lindo! Mole, mole, desce, desce, opa! Sobe, sobe, dá três pulinhos pra trás. Essa é a galera do samba aqui no Combinada, rapaziada! Oi! Aí, o Gera Samba já chegou. É de arrepiar, vem! Boli, boli, desce, desce, sobe, sobe, vai! Dá três pulinhos pra trás, boli! Boli, boli, desce, desce, sobe, sobe, dá três pulinhos pra trás. Em Salvador você nos encontra, cantando sambinha pra você quebrar. Agora bole, bole, bole, desce, desce, vai, sobe, sobe, pula, vai, dá três pulinhos pra trás, que lindo, bole, bole, ai, desce, desce, sobe, sobe, é, dá três pulinhos pra trás, bole, bole, desce, desce, vai, sobe, sobe, dá três pulinhos pra trás, arrebenta, bole, bole, vem.